Procrastinação. É para amanhã. Bem que podias fazer hoje, porque amanhã tu não sabes se vais cá estar. É para amanhã. Epá, porque é que não fazes hoje? É que tu amanhã tu não sabes se vais cá estar. Pois. Procrastinação. I will do it tomorrow. It seems a pretty good idea to me. I will do it tomorrow. It seems like a pretty good idea to me. Procrastinação. Não deixes para amanhã aquilo que já podias ter feito ontem. Não deixes para a semana que vem aquilo que já podias ter feito o mês passado. Não deixes para o ano que vem aquilo que já podias ter feito no século passado. Não deixes para o próximo milénio aquilo que já deverias ter feito há mais 2000 anos. Procrastinação. Abra às 9 horas, mas às vezes já lá estou às 8h30. Dá jeito aos estudantes que fazem tudo à última da hora e que antes da aula começar ainda têm que tirar umas quantas fotocópias que já poderiam ter sido tiradas algumas idas semanas. Mas pronto, são estes os meus clientes. Estes e aqueles que aproveitam para lá passar uma manhã na conversa com um à vontade total para abrir o jornal num dos balcões e lê-lo de fio a pavio, tendo sempre tempo para dar duas de letra. Devo realçar que são clientes bastante aprumados e que o jornal lhes sai da mão, novinho em folha, pronto a ser vendido como um primeira mão. leiam só este jornal. É o maior hospital, porta-voz do Bang Bang e da Polícia Central. Deslocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal. É sair sangue, sangue, sangue. Sangue, sangue, sangue. Deixa só este jornal. É o maior hospital. Porta-voz do Bang Bang e da Polícia Central. Deslocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal pra sair sangue, sangue. Deslocada seminua, jogou-se do oitavo andar, porque o noivo não comprava maconha pra ela fumar. Um escândalo amoroso, com os retratos do casal, o bicheiro assassinado em decúbito dorsal. Cada página é um grito, um homem caiu no mangue, só falta alguém espremer o jornal. As tardes custam mais a passar. Os alunos saem das aulas e preferem deixar as fotocópias para tirar numa qualquer manhã apressada. Os outros já leram os jornais. As mulheres já lhes fizeram os almoços e, de tarde, depois de tomar o café com cheirinho, ficam umas quantas horas em frente ao tasco a fumar e a comentar o fim de semana futebolístico ou um qualquer programa televisivo a embarrar o pornográfico. Disto eu não posso falar por causa da minha outra rotina. É por isso que as tardes custam mais a passar, porque se começa a aproximar a hora de fechar esta rotina e iniciar a outra. Fecho a porta às 7:30, às vezes mais tarde, para ver se adia um pouco mais o outro ramo-ramo. Passo por casa para ver se à minha roliça e assiada mulher lhe apeteceu fazer algo para o jantar. Mudo roupa e pele e desencarno o dono de papelaria. Será que os meus clientes continuariam a querer apertar-me a mão? Hoje combinei com os meus colegas, sim, aqui tenho colegas, na papelaria tenho uma minha e ao decote da minha mulher, virem apanhar-me a esta artéria à beira-mar plantada. São 8:30 da noite, as pessoas já abandonaram a praia. Eles estão demorados, não tem mal. Está a ser bom rotinar as minhas rotinas, separá-las em dois mundos, contemplá-las ao mesmo tempo que admiro o advir de lusco-fusco, hoje especialmente luminoso e a refletir em mais do que um ponto do Atlântico. Chegaram os meus colegas. Hoje vamos começar por esta rua. Cumprimentamo-nos ao de leve, as luvas são grossas. Assumo a minha posição no lado esquerdo traseiro do caminhão. Já me seguro só com uma mão. É a rotina. Quando era chaval, tinha uma inveja imensa dos putos que subiam para a parte de trás dos trolleys e dos elétricos e faziam as viagens à guna. Agora já não se vêem os miúdos em tamanho aventura. Deve ser porque já não existem trolleys e os elétricos são muito lavadinhos só para turista ver e usar. Não tem mal, faço eu. E as ruas lá vão ficando mais arejadas e asseadas, tal qual a minha mulher e a minha papelaria. Dia sim, ora sim, estou quase a conseguir comprar o espaço da mercearia em frente à papelaria de que sou o dono. Vai gravando. Caminhão do lixo, vem passar na minha rua. Caminhão do lixo, corre que lá vem a chuva. Caminhão do lixo, vem passar na minha rua, vem, oh, vem. Caminhão do lixo, corre que lá vem a chuva. Caminhão do lixo, faz muito tempo que você não passa por aqui. Fico com saudade, nem consigo respirar. Caminhão do lixo, vai passar na minha rua. Caminhão do lixo, corre que lá vem a chuva. Caminhão do lixo, vai passar na minha rua. Caminhão do lixo, corre que lá vem a chuva. Vai passar na minha rua, caminhão do lixo. Quando ouço o barulho do tambor girando, fico toda eufórica. Porque eu sei que tá chegando, que é caminhão de lixo. Vem passar na minha rua, caminhão de lixo. Vem a chuva, caminhão de lixo. Vem passar na minha rua, vem, ó, vem, caminhão de lixo. Corre que lá vem a chuva, ô, caminhão de lixo. Caminhão de lixo, caminhão de lixo. Caminhão, caminhão, caminhão, caminhão de lixo, vem. Sinto a sua falta, vem passar na minha rua. Vai passar na minha rua. Não consigo, não consigo ficar longe de ti. Caminhão de lixo, vem passar na minha rua. Meu boné enterrado na cabeça, luvas rasgadas por pedaços de tranqueira. Meu macacão já bem velho e bem surrado, estava sempre envermelhado de sujeira. Esse uniforme era da minha profissão, eu trabalhava com ele a semana inteira. Eu catei lixo das favelas e mansões, aproveitei muita coisa abandonada. Cortei meus dedos nas garrafas sem gargalos, tremi de frio nas medonhas madrugadas. Entrei na igreja com sapatos engraxados, peguei do lixo atirado na calçada. Eu nesta lida tive uma grande surpresa. Aconteceu numa noite de verão. Ouvi um choro baixinho nos meus ouvidos, quando eu levava uma tranqueira em minhas mãos. Eu carregava junto ao lixo uma criança, recém-nascida, enrolada um papelão. Larguei de tudo e corri pra minha casa. Cheguei a tempo, a criança então salvei. No outro dia registrei como meu filho, com muito amor e carinho eu criei. Dei comida, dei um teto e dei estudo, com sacrifício num doutor eu transformei. Mas algum tempo depois fui aposentado, meu uniforme de trabalho encostei. Agora vejo um doutor de roupas brancas, e no uniforme alaranjado agasalhei. Aí está pra amenizar a dor humana, o grande homem que do lixo retirei. À espera de ensaiar, o Pedro não aparecia. Tivemos que esperar. Foi uma escolha que fizemos. Esperar por aquele marmelo. Espera de ensaiar, o Pedro não aparecia. Tivemos de esperar. Na rua e no carro, sentados ou em pé, apareceu um caminhão do lixo. Nós pensamos ser o Pedro. Nós chamamos e ele olhou.

perdi meus pais. Numa casa pobre encontrei calor. E lá fui crescendo, estudando e aprendendo, gozando e sofrendo, mas com muito amor. E trago no peito a vontade louca de dar o conforto a quem me criou. Agora estou indo e perdendo hora, mas lhe digo ainda, caro companheiro, eu serei doutor, com orgulho eu digo. Sou filho adotivo de um velho lixeiro. Chuva, de noite ou de dia, os lixeiros estão nas pistas fazendo a correria. Pega o saco de lixo e joga no caminhão. Tem que ter pontaria pra ele não cair no chão. Subindo ruas e descendo as avenidas, não paramos um minuto, mas é a nossa vida. Não é fácil, mas nós tá preparado. Nós corre o dia inteiro e não fica cansado. Se tu é playboy, não pega no batente. Respeita os lixeiros, bonde aqui é chapa quente. Nós somos livres e aventureiros. Trabalhamos na rua e vemos gente o tempo inteiro. Não conseguimos ficar preso num lugar. Por isso temos sempre que nos movimentar. Não somos chiques e muito menos finos. Queremos liberdade, por isso a rua é o destino. Aí seus lixos, não adianta se esconder. Nós somos lixeiro e vamos te recolher. Na calçada, lixeiro no latão. Pego todos vocês e jogo no caminhão. É, caminhão. Limpei a cidade e cumpri minha missão. Vai começar mais um dia de trabalho na empresa, um por um, todos pro caminhão. Itens de segurança devemos sempre usar, tudo certinho pra ninguém se machucar. O colete é fluorescente pros motoristas de carro no escuro ver a gente. Luva, muito importante, protege a mão da sujeira e de algo cortante. O caminhão é a nossa viatura, Motorzão potente, pode pisar que nós segura. Nosso piloto é de fuga. Perto dele o Schumacher é uma tartaruga. Nosso possante tem até giroflex. E com direção hidráulica pra pilotar ele é relax. E quando atrás já encheu de lixo. Apertamos um botão e resolvemos logo isso. Aí seus lixos, não adianta se esconder. Nós somos lixeiro e vamos te recolher. Na calçada, lixeiro no latão. Pego todos vocês e jogo no caminhão. É, caminhão. Limpei a cidade e cumpri minha missão. Tudo pronto, vamos sair agora. Os moradores já puseram os seus lixos pra fora. Os dias que a gente passa, ninguém pode esquecer. Senão o lixo acumulado na sua casa vai feder. A rua não é fácil, tem vez que embaça. Muitos cachorros latem quando a gente passa. Os moradores devem nos ajudar. Não pondo no lixo coisas que vão nos machucar. Mesmo assim temos que ir avante, porque nosso trabalho é muito importante. Se não fosse os lixeiros a cidade tava suja. Por isso eu te digo, respeita a gente e não abusa. Aí seus lixos, não adianta se esconder. Nós somos lixeiro e vamos te recolher. Na calçada, lixeiro no latão. Pego todos vocês e jogo no caminhão. É, caminhão. Limpei a cidade e cumpri minha missão. Caminhão de lixo. Caminhão de lixo. Bye. baixo, tudo pode virar lixo. Carta de amor vira lixo, conta pra pagar vira lixo. Seja como for, tudo pode virar lixo. Namorado, gato, tio, até seu pavio também pode virar lixo. Tudo que se acende se apaga, fósforo se apaga, vela, incêndio, lamparina, o olho da menina, até o seu. Tudo pode se apagar, tudo pode se acabar e virar lixo. Tudo pode se apagar, tudo pode se acabar e virar lixo. Se acende, se apaga, fósforo se apaga, vela, incêndio, lamparina, o olho da menina, até o seu. Tudo pode se apagar, tudo pode se acabar e virar lixo. Tudo pode se apagar, acabar e virar lixo, desafinados, slaps, slaps, slaps, desafinados, slaps, desafinados, slaps, slaps, slaps, desafinados.